Fala galera, eu sou o Rafael. E eu sou a Magda. E hoje vamos falar sobre a família 7A da tabela, também conhecida como Grupo 17 ou a família dos halogênios. Os halogênios são elementos representativos e seu significado, que vem lá do grego, é formador de sais. Todos os elementos deste grupo apresentam 7 elétrons no seu nível de valência. Como os halogênios são muito oxidantes, eles reagem com os metais, não metais, substâncias redutoras e até com os gases nobres. Os elementos deste grupo são o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato. E vamos começar falando do flúor. Bom, vamos lá. O flúor é o elemento mais reativo conhecido. Isso acontece porque ele é o primeiro elemento do seu grupo, o que quer dizer que ele é menor que os demais. E por ser pequeno assim, ele consegue segurar mais firmemente os seus elétrons. Esse elemento tem várias aplicações comerciais. Uma delas é na forma de um polímero conhecido como teflon, aquele das panelas de nossas casas. Trata-se de um sólido plástico totalmente resistente ao ataque químico e é um excelente isolante elétrico, gente. Alguns compostos de flúor, chamados freons, são usados como fluidos de refrigeração e usados também em aerossóis. E na forma de fluoreto de sódio, ele é muito utilizado nas pastas de dente. É, e esse fluoreto reage com um composto chamado fosfato de cálcio presente nos nossos dentes, formando outro composto que protege nossos dentes contra a cárie. Beleza, o próximo elemento agora é o cloro. O gás cloro é tóxico e foi usado como gás de combate na Primeira Guerra Mundial. O gás é detectado pelo olfato humano a uma concentração muito baixa e provoca irritação na garganta e até lacrimejamento. E já em concentrações maiores, esse gás provoca tosse, danos nos pulmões e até mesmo a morte. Eu vou morrer! Ele também é usado como desinfetante para água potável, piscinas e ferimentos, pois mata bactérias e fungos. Grandes quantidades de cloro são empregadas no branqueamento de tecidos, madeira e papel. Também encontra emprego na produção de uma grande variedade de produtos químicos, como por exemplo o hipoclorito de sódio. Que é a água sanitária que as nossas mães usam para lavar o banheiro ou para clarear as roupas brancas. É isso aí. E qual é o próximo elemento? O próximo é o bromo. Cerca de 20% do bromo produzido é utilizado na obtenção de derivados orgânicos. E esses derivados são utilizados na agricultura como pesticidas para controle de fungos e insetos. E 10% é utilizado para retardante de chamas em tecidos, aquelas roupas resistentes ao fogo. Outras aplicações de compostos com bromo são nos filmes fotográficos. Aqueles que a gente antigamente, eu não sei vocês, mas eu levava muito para revelar. Bom, eles são utilizados também como filtros para água potável e na fabricação de corantes. E vamos para o próximo elemento? O próximo então é o iodo. Cerca de metade do iodo produzido é usado na obtenção de muitos compostos orgânicos. Pequenas quantidades desse elemento são essenciais para o corpo humano. Por isso, são utilizadas pequenas quantidades no sal de cozinha que compramos no mercado. Reparem na embalagem do sal de cozinha da casa de vocês. Estará escrito sal de cozinha iodado. É isso aí. Bom, gente, a glândula tireoide produz um hormônio de crescimento chamado tiroxina, que contém iodo. E a deficiência de iodo provoca o bócio, que é um aumento do tamanho da tireoide. Ou seja, o pescoço fica com uma aparência inchada. Que ruim, né? Bom, o último elemento é o astato. Esse elemento não possui aplicações comerciais e os seus usos ainda estão em estudo. O astato não ocorre na natureza, mas foi obtido artificialmente mais ou menos uns 20 isótopos desse elemento. Todos são radioativos. Acredita-se que um de seus isótopos possa ser empregado na radioterapia, para tratamento de diversos tumores. E como vocês sabem, todos os nossos podcasts possuem aquela frase, né? Isso! Para facilitar que vocês lembrem-se dos elementos daquela determinada família. Bom, então vamos para a frase do nosso grupo. A frase é a seguinte: famoso clube brasileiro invencível Atlético. Mineiro! Bom, famoso, de flúor, o F, clube, o cloro, CL, brasileiro, bromo, BR, invencível, iodo, UI, e atlético, AT, de astato. É isso, é tudo, pessoal. Ficamos por aqui com mais esse podcast. Abraços da Mag. E beijos do Rafa. E até a próxima.